faz sofrer. Escutar, quem vai me entender? Ninguém pode mais sofrer. Amor é pra dar, viver pra viver. Ninguém pode mais sofrer. Há numa canção muito de ilusão, mas nessa tristeza meu samba é certeza de que um dia o mundo a cantar também vai dizer: ninguém pode mais sofrer. Sada, sada, sada. Shibidi bidi da ya ya la la.